Havia outras horcruxes lá fora, em algum lugar, mas ele não fazia a menor ideia de onde poderiam estar. Nem mesmo sabia o que eram. Nesse meio tempo, não lhe ocorria como destruir a única que encontrara, a horcrux que, no momento, jazia sobre seu peito nu. Curiosamente, o objeto não roubara calor do seu corpo. Estava tão frio ali, sobre sua pele, que poderia ter saído da água gelada. De vez em quando, Harry pensara, ou talvez imaginasse, que podia sentir um batimento de coração mínimo, no mesmo compasso que o seu. Pressentimentos inomináveis o assaltavam ali no escuro. Tentava resistir-lhes, afastá-los. Contudo, eles recorriam sem descanso. Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Rony e Hermione, agora conversando baixinho na barraca às suas costas, poderiam ir embora se quisessem. Ele não poderia. E parecia-lhe, naquela imobilidade em que tentava dominar o medo e a exaustão, que a Horcrux, sob seu peito, marcava o tempo que lhe restava. — Que ideia idiota! — disse a si mesmo. — Não pense nisso. Sua cicatriz estava recomeçando a formigar. Receava que estivesse provocando aquilo ao entreter tais pensamentos, e tentou redirecioná-los. Pensou no pobre monstro esperando a chegada deles em casa e, em vez disso, recebendo Yaxley. O elfo guardaria silêncio ou contaria ao comensal da morte tudo o que sabia? Harry queria acreditar que monstro mudara sua relação com ele durante o mês que passara, que se manteria leal, mas quem sabia o que iria acontecer? E se os comensais da morte torturassem o elfo? Imagens tétricas fervilharam em sua mente e ele tentou afastá-las, também porque não havia nada que pudesse fazer por monstro. Ele e Hermione já tinham decidido não convocá-lo. E se alguém do Ministério viesse junto? O que eles fariam? Eles não podiam contar que a aparatação de elfos fosse isenta da falha que levara Yaxley ao Largo Grimaldi agarrado à manga de Hermione. A cicatriz de Harry agora queimava. Lembrou que havia tanta coisa que ignoravam. Lupin estava certo quando falara em magia que jamais tinham enfrentado ou imaginado. Por que Dumbledore não lhe explicara mais? Teria pensado que haveria tempo, que viveria anos, séculos talvez, como seu amigo Nicolau Flamel? Se assim fosse, enganara-se. Snape se encarregara disso. Snape, a serpente adormecida que atacara no alto da torre. E Dumbledore caíra. Caíra. Entregue-me Gregorovitch. A voz de Harry saiu aguda, clara e fria, sua varinha estendida à frente por uma mão branca de dedos longos. O homem para quem apontava estava suspenso no ar de cabeça para baixo. Embora não houvesse corda segurando-o, ele balançava invisível e sinistramente preso. Os membros enrolados no corpo, seu rosto aterrorizado, no mesmo nível que o de Harry, vermelho por causa do sangue que lhe afluía à cabeça. Tinha cabelos absolutamente brancos e uma barba cerrada de pelos espessos. Um Papai Noel no espeto. Não a tenho. Não a tenho mais. Roubaram-me há muitos anos. Não minta para Lord Voldemort, Gregorovitch. Ele sabe. Ele sempre sabe. As pupilas do homem pendurado estavam grandes, dilatadas de medo e pareciam inchar cada vez mais, até que seu negrume engoliu Harry inteiro. E agora, ele se via correndo por um corredor escuro atrás do atarracado Gregorovitch, que segurava uma lanterna no alto. O bruxo adentrou um aposento no final do corredor e sua lanterna iluminou o que lhe pareceu uma oficina. Aparas de madeira e ouro reluziam no foco trêmulo de luz e, ali no peitoril da janela, achava-se empoleirado, como uma grande ave, um jovem de cabelos dourados. Na fração de segundo que a luz da lanterna incidiu sobre ele, Harry viu prazer em seu belo rosto. Então, o intruso lançou um feitiço estuporante de sua varinha e saltou, de costas do peitoril, com um grito de triunfo. E Harry se viu recuando velozmente daquelas pupilas enormes como túneis, o rosto de Gregorovitch aterrorizado. — Quem foi o ladrão, Gregorovitch? — perguntou a voz aguda e fria. — Não sei. Nunca soube. Um jovem. — Não. Por favor. — Por favor! Um grito interminável seguido de um lampejo verde. — Harry! Ele abriu os olhos, ofegante, a testa latejando. Tinha desmaiado contra a parede da barraca, escorregara de lado pela lona e se estatelara no chão. Ergueu os olhos para Hermione, cujos cabelos, cheios, obscureciam o retalhinho de céu visível através da escura ramagem acima. Sonho, disse ele, sentando-se depressa e tentando enfrentar a carranca de Hermione com um ar de inocência. Devo ter cochilado, desculpe. Sei que foi a sua cicatriz, percebo no seu rosto. Você estava espiando a mente de Vol, não diga esse nome. Ouviram a voz irritada de Rony vinda das profundezas da barraca. — Ótimo — retorquiu Hermione. — Então a mente de você sabe quem. — Não quis que acontecesse — defendeu-se Harry. Foi um sonho. Você consegue controlar o que sonha, Hermione? Se você ao menos tivesse aprendido a usar a oclumência... Harry, porém, não estava interessado em levar uma descompostura de Hermione. Queria discutir o que acabara de ver. Ele encontrou Gregorovitch, Hermione, e acho que o matou. Mas antes de matar, leu a mente do homem e vi... Acho que é melhor eu assumir a vigia. Se o seu cansaço é tanto que você está cochilando, disse Hermione friamente. Eu posso terminar a vigia. Não. Obviamente você está exausto. Vá se deitar. Ela se largou na entrada da barraca decidida. Aborrecido, mas querendo evitar uma briga, Harry entrou. O rosto ainda pálido de Rony se ergueu curioso do beliche. Harry subiu na cama de cima, deitou-se e ficou olhando para o teto escuro de lona. Passados vários minutos, Rony falou muito baixinho para Hermione não ouvir, encolhida na entrada. — Que é que você sabe quem está fazendo? Harry apertou os olhos, se esforçando para recordar cada detalhe, então sussurrou no escuro. Encontrou Gregorovitch, amarrou-o e estava torturando o homem. — Como é que Gregorovitch vai fazer uma nova varinha para ele se está amarrado? — Não sei. — É esquisito, não é? Harry fechou os olhos, pensando em tudo o que vira e ouvira. Quanto mais lembrava, menos sentido fazia. Voldemort não tinha dito nada sobre a varinha de Harry, nada sobre os núcleos gêmeos, nada sobre a ideia de mandar Gregorovitch fazer uma varinha nova e mais poderosa para derrotar a de Harry. — Queria alguma coisa de Gregorovitch, disse Harry, ainda com os olhos bem fechados. Pediu que lhe entregasse, mas Gregorovitch disse que tinham lhe roubado. — Então... Harry lembrou como ele, no corpo de Voldemort, parecera invadir os olhos de Gregorovitch até a sua memória. Leu a mente de Gregorovitch e viu um rapaz louro, empoleirado no peitoril da janela, que lançou um feitiço em Gregorovitch e, dando um salto para trás, desapareceu. Ele roubou. Roubou seja lá o que for, que você sabe quem procura. E eu acho que já vi o rapaz em algum lugar. Harry desejou poder dar mais uma olhada naquele rosto risonho. O roubo acontecera havia muitos anos, segundo Gregorovitch, porque o jovem ladrão lhe parecia familiar. Por que será? Os ruídos da mata soavam abafados no interior da barraca. Só o que Harry escutava era a respiração do amigo. Passado algum tempo, Rony sussurrou. — Você não viu o que o ladrão estava segurando? — Não. Devia ser alguma coisa pequena. — Harry. As ripas de madeira da cama de Rony rangeram quando ele mudou de posição. — Harry, você não acha que você sabe quem estava atrás de um outro objeto para transformar em Horcrux? — Não sei, respondeu ele lentamente. — Talvez. Mas não seria perigoso criar mais uma? Hermione não disse que ele já tinha forçado a alma ao máximo? — É, mas talvez ele não saiba disso. — É, talvez, disse Harry. Tivera certeza de que Voldemort estava procurando uma maneira de contornar o problema dos núcleos gêmeos. Certeza de que buscava uma solução com o velho fabricante de varinhas. Contudo, matara-o, aparentemente, sem lhe fazer uma única pergunta sobre varinhas. — Que é que Voldemort estava tentando encontrar? Por que, com o Ministério da Magia e o Mundo Bruxo a seus pés, ele foi para longe, decidido a encontrar um objeto que no passado pertenceu a Gregorovitch e lhe foi roubado por um ladrão desconhecido? Harry ainda via o rosto do rapaz louro. Era alegre e rebelde. Havia nele um ar à la Fred e Jorge e seus bem-sucedidos logros. Ele voara do peitoril da janela como um pássaro, e Harry já o vira antes, mas não conseguia lembrar onde. Com Gregorovitch morto, era um ladrão de rosto alegre que agora corria perigo, e foi nele que se detiveram os pensamentos de Harry quando os roncos de Rony começaram a ecoar da cama de baixo e ele próprio recomeçou lentamente a adormecer.